boa noite. CNR 6225, autorizada para o servidor 367, autorizado final do procedimento emissão para 2500 CF, reporte passando o servidor 366. CNR 6225, autorizado para o servidor 366, reporte passando o mesmo. Reporte lá no 366, obrigado. Alô, Salvador, bom dia, hoje é 6075, posição 62, é posto espectronômetro. Pessoal, pode igual 6372 ou 6275? Sinal 6275, mantenha o termômetro 366, reporte passando mesmo. Tem algum prazo à frente? Negativo. Então cancela. A instrumento seguindo de prova presente e reportará no sinal 6225. Sinal 6225, plano IFR cancelado 0719. Para prosseguir na aproximação, chame a torre na frequência 118.95. 0295, meta 10. Controle Salvador, bom dia, Dan 357, acusando 200 para 160, informação eco. Dan 3597, aciona identificação via chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajustando 011. Desça para 4 mil pés, 011, chegada Bonf, Dan 3597. Está visual com o campo, está de base para sinal 625. Roger 6265, tráfego agora avistado, pouso autorizado, pista na 0, Ventuna, 3 grau, 05 nós. 6265, pouso autorizado, 1 no 0. Salvador, Rocha 6075, está pronto para o táxi. Temos 1, 2, 3 a bordo, Galeão 0405. Rocha 6075, autorizado até o ponto de espera da 1-0, ajuste na 01. Autorizado, táxi até o ponto de espera da 1-0, ajuste 10011. Rocha 6075. Será 9970, autorizado voar e SAF, redução de velocidade 2709. 25, solo 24, direita, solo 1, 2, 1, decima 1, bom dia. Alibra 1, 2, 1, 1, 6, 7. Então, 3597, autorizado lá na produção Vitor 367, autorizado final do procedimento, reporte passando, o senhor Vitor 366. O senhor Vitor, perdão, 367, mais autorizado reportando 367, 3597. Autorizaria o DAN 3567 lá na Bruna 367, presente? 3597, confirme sem referência, pessoal. Afirmativo, totalmente referência, pessoal. Já autorizado, o senhor Vitor 366, reporte passando mesmo, o DAN 3597. Autorizado, chamando passando mesmo, o DAN 6075, decolagem 128, controle 120, decimal 8, mandou. Copiado, 6075, boa. Controle Salvador, bom dia, Oxa 6075, 1600, FES, Nael. Senar 6075, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, saída da EL, autorizado voar Leda. Sessão 360, tem restrições autorizadas de Leda, hoje 6075. É o 9970, vou na produção Serra Vitor 366, descida para 4.000 pés, redução de velocidade 2309. 2309, 9970, autorizado o final do procedimento NDB Zulu da pista 10, voo Iduna. Voo Iduna, autorizado final do... negativo. Deixa para 2 mil pés, canceladas as restrições de altitude em Itália. Controle Salvador, Ocean 6075. Prossiga. Senhorita, poderia coordenar com o centro de Recife, Pro de Montiva, por gentileza? Negativo, aguarde a autorização do centro. Na sua escuta, Ocean 6075. Espera 9970, confirme efetuando o desvio. Negativo, está corrigindo a projetora aqui. Ciente. Espera 6075, autorizado Motiva. Direto Motiva, hoje 6075, muito obrigado. Lan 3597, está passando Serra Vitor 366, visual com a pista. Lan 3597, completo final do procedimento da RINAVE, chame a torre na frequência 118, decimal 9. 118, completo, Lan 3597, bom dia. Bom dia. Federal 9970, redução de velocidade 2009. Torre Salvador, bom dia, OTAN 3597, está estabilizado, baixado, travado visual na 1-0. OTAN 3597, bom dia, pouso autorizado, pista na 0, vento 140 graus, 07 nós. 1-0, OTAN 3597. Na 6075, chame o centro Recife em 1251, na alterna 12835. 1251, 12835. Obrigado, bom dia, 6075. Bom dia. Tampa Vista, Federal 9970. Federal 9970, complexo final do procedimento MDB Zulu, chame torre em 118, decimal 9. 1295, bom dia. Bom dia, bom. Salvador, bom dia. Federal 9970. Federal 9970, bom dia. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Prosseguindo e aguardando. Federal 9970. 597, solo 36, libera a próxima direita, solo 121, decimal 1, bom dia. Primeiro direito, 121, bom dia, TAM 357. 367, descida para 4 mil pés, o ajuste no 011. 367, 4 mil pés, 1011. Está em condições visuais, se autorizado, vou direto para a base para posterior cancelamento. Faz de autorização, gol 1093. 1093. 970, pouso autorizado, pista na 0, menos 1, faixa 0 graus, 059. Na embaixo travado, sempre pouso na 10, 0, 9, 9, 7, 0. Pouso na 093, canceladas as restrições de velocidade. 093. Federal 9972, squawk identification, via my arrival descend to flight level 050 KNH 1011. My arrival 050-1011, after Pavori, we are unable to fly Mari, possible to fly any target. Federal 9972, you're clear after Park Bogey, fly ETAP position, reduce speed 250 knots. Roger, after Park Bogey, fly heading ETAP, reduce 250 knots, Federal 9972. Bona 759, ação de identificação, via chegada Bonf, desça para nível de voo 060, ajuste no 091. No 093, autorizado pelo servidor 366. 366. 97, Federal 9972, confirm your indicate speed. Roger. Solo 4-0, solo 1-2, 1-1. Obrigado. Propõe a segue direto para a base da 10. Afirmativo, é o número 1 no gol 9093. A sala da presente? A sala da presente. Gente, gol 9093, plano IFR cancelado a 0741, desce em condições visuais para 4 mil pés. Condições visuais para 4 mil pés, aguardando a liberação para o altitude 3. Autorizado descida 2.500 pés, o ajuste no 09. 2.500 na 09. Com 975, aciona identificação, autorizada a chegada a mar e voe na proa de Itap para interceptar a mesma, descendo para o 050070, ajuste na 012. Ao 9972, reduce speed 2209. Reduce 2209, 9972. 5975, confirme sua velocidade indicada. Ciente. Gol 9759, confirme sua velocidade indicada. Gol 9759, redução de velocidade 2309. Segui descendo, gol 9093. Afirmativo, gol 9093, desça para o altitude de tráfego, aguarde para a transferência com a torre. Positivo, guarda. Federal 9972, are you able to make a RNAV procedure? Yes. Execute NTP Zulu, runway 10. Roger, Federal 9972, clear final NDB Zulu of runway 10, fly Duna position, reduce speed 200 knots. Reduce to 200, flying Duna position to 997. Gente, aguarde a autorização Rio 597. Torno 093, para ingresso no circuito, chame a torre 198, decimal 95. 295, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, o gol 1093, uma base afastada da 10. Torno 093, avistado, autorizado base 10, reporte final, informando a nave da TAM, rolando agora na pista 10. Positivo. Pode ser até aquilo, Salvador Tower. Federal 9972. Go ahead. Can you confirm descent to 050? Federal 9972 clear. Final NDB Zulu procedure descent 2000 feet. Roger, clear final NDB Zulu, descent 2000. Can I trazer on? Corona 093, pouso autorizado, pistona 0, ventou no 40 graus, 05 nós. Gente, livre pouso na 10, o gol 1093. Tran 3890, decolado aos 48, controle 120, decimal 8, Mongol. 3890, bom dia. Tran Salvador, bom dia, Tran 3890. 390, contato radar, sua para nível de voo 330 via Serapuca. 330 via Puca. 3290. Voltando 3890, está apertando o desvio à esquerda da rota para o 055, aproximadamente 65 milhas, pode para a formação. Voltando 3290, livre de desvios, pós-desvios, vejamos. Ok, informante, a formação ela está exatamente na lateral de Jamo, vai ser impossível com a Jamo. Voltando 3290, apenas... poderia confirmar a proa e a quantidade de milhas? Afirmativa, proa 055, meias, 5 milhas. Sim, 5 milhas, entendi. Meias, 5 milhas, 65 milhas. Sim, vou coordenar uma proa mais à frente. Por gentileza, nós temos aqui pela nossa visualização aqui, voa direto a Aracaju, seria bom. Sim, falei de desvio, está 3890, aguardando a Aracaju. Aguardo. Zona 759, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 230, limite radial 280 de Salvador. Zona 759, reduz a velocidade para 200 nós, número 3 na aproximação. Reduzimos 5975, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento NDB Zulu. Luiduna, reporte estabilizado. E o 5975, clareza 2. Descendo para 2000 na Pula de Luna, Na 389, tem condições de voar Romeo Fox 08 após desvios? Só um momentinho. Cadê sinal 1, bom dia. 2-1-1, bom dia, 0 graus. Afirmo, tá 3890. Então, 3890 após desvios, voe Romeo Fox 08. Afirmativo, Romeo Fox 09. Ou melhor, já tá voando Romeo Fox 09, tá 3890. Approach and it is over runway 10972. 9972, complete final, contact Tower. 118-95. 118-95. Tower, good day, 09972. Final approach and it is over. 09972, clear to land runway 10, wind 140 degrees, 059. Clear to land runway 10, 09972. Nove, curva esquerda para 200. Other Tower, Papa Tango, Oscar Kilo, ready for taxi. Oscar Kilo, approved taxi to holding point, taxi to Papa, altimeter sighting 102, confirm injury transportation. Alter the Kilo, clear to line up and wait for runway 17. Chama o centro Recife, frequência no 25.45, alterna no 2.85. 3890, papel, obrigado, bom dia. Onda 759, 6 milhas noroeste da posição certo 366, próxima navegação foi certo 366, desça para 2.500, autorizada a RNAV, reporte estabilizado. Meu 5975, passou Duna, já visou a pista já. 5975, complexo de aproximação, chame a torre no 8 decimal 95. Torre 1895, 5975. Sideral 9972. Solo 56, direita, solo 121, decimal 1. 121, vai lá. E se responde a aproximação? Resumindo, bom, 759. 5975, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Ciente, 5975. Zona 759? 759. Zona 759, completo de aproximação, chame em torno no 8, decimal 95. 095, pode ser. Oi, bom dia, Zona 759, final da 190. Zona 759, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando autorização, 59. Tango, Oscar, Hotel Kilo, are you able to take off immediately? Cleared for takeoff, runway 17, wind 120 degrees, 06 knots. E 5975, solo 0800, libera a próxima direita, solo 121, decimal 1. Abatango Oscar Hotel Kilo, Airborne S0800, call Salvador Departure 120, decimal 8, have a good flight. Salvador Departure 120, decimal 8, have a nice day, Oscar Hotel Kilo. Salvador Departure, Papa Tango Oscar Hotel Kilo, good morning. Pouso 0759. Travis at level 180, please fly direct for our position. Flight to flight level 180, direct for our position of the Hotel. Alfa 759, Sola 02, direita, Sola 1, 2, 1, decimal 1, bom dia. 2, 1, 1, bom dia. Oi, Salvador, da Andrés 153.0. Salvador, bom dia, Andrés 153, decola. Andrés 153, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 360 via feira da El. Dael via Dael. Desculpa, 353 por 360 via Dael. Três, um, cinco, três, vai, Leda. Vado, Leda, 3153.